E já agora também anuncio que o Sr. Presidente da República presidirá o dia 11 de março, na Feira do Queijo, presidirá a um almoço de agradecimento e de renascimento e de solidariedade em Oliveira do Hospital, em relação não só às pessoas que foram lesadas, mas também aos voluntários que nos ajudaram em Oliveira do Hospital, que iremos convidar um número elevado e distinguir 5 ou 6 pessoas. E foi, infelizmente, em Vila Nova de Rainha que fechei essa negociação com o Sr. Presidente da República, e o Sr. Presidente da República estará cá no domingo, até porque depois nesse dia parte ainda para o Egito para uma visita oficial, mas o Sr. Presidente da República presidirá a um almoço em Oliveira do Hospital com as pessoas que, e vamos distinguir nessa cerimónia, pessoas que nos ajudaram.